Essas duas noites para mim são inesquecíveis. Elas resumem praticamente um ano de trabalho com essa ideia. Desde que o Ariel falou: Gog, cara, você pode, velho. Desde que a Rogéria chegou e falou: Genival, você pode fazer mesmo. Desde o momento que eu cheguei na minha mãe: mãe, posso fazer? A senhora me ajuda no que for preciso, meu filho. Desde a hora que meu irmão pegou e começou a correr para todo lado, resolvendo as paradas, minha irmã aqui em cima resolvendo também, e seu Genés abençoando. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que a caminhada lado a lado pelo certo pode prosperar. E assim foi. Assim está sendo. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer, porque quem não agradece, ele não vai ter outra vitória. E vou te apresentar alguns guerreiros, parceiros. Alguns guerreiros eu vou apresentar agora. Parceiro Ted, nos teclados. Salva de palmas pra esse parceiro aí. Olha que lindo. E aí, Brunão? Guitarra louca, hein, rapaz? Guitarra de preto. Swing. Energia. Thiago, parabéns, rapaz. Você se superou assim como eu me superei. Você é um vencedor, moleque. Meu irmão, meu filho, meu parceiro, meu chegado, meu cúmplice. Kiko Santana. Indiana Noma. Ellen Oléria. Dá licença. Que lindo. Meu parceiro das antigas. Me apresentou outros parceiros. Na percussão, ritmo africano, o swing negro, o rufar dos tambores, a beleza negra em mil e uma versões. Richelme, Alva. Sete anos de parceria, de amizade. E pra ele eu tiro o chapéu. Meu parceiro Anjo Duarte. Você merece, Anjo. Muito obrigado, rapaz. Momento especial na nossa carreira, na nossa vida. Eu só tenho a agradecer. Meu produtor, meu parceiro, o bandidão da levada na guitarra, o swing, o ritmo, Ariel Feitosa. Determinação é o nome, rapaz. E na batera, moleque incrível. Pancada em cima de pancada. Só tenho a agradecer, Paulinho. Eu deixo a casa com vocês. Muito obrigado. Cartão postal bomba, é desse jeito. Obrigado, Brasília. Obrigado, Brasil. De pé, porque o povo tem que ficar de pé. Bem lindo. trabalhe sempre a paz. Muito obrigado. Vamos junto, hein, velho?